Um abraço, meu amigo Paulinho, suamusica.com oficial, viu? Vai lá e baixa o CD do Neguinho Apaixonado. Portal do Arrocha. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar, amar. E hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou seu e mim. O meu amor é a imensidão. Sou Neguinho falando de amor.